Sabe, filho? Pai Joaquim de Angola? Você tá enfiado na caixinha, filho? Nossa, que satisfação falar com o senhor novamente. Quando chegar a hora, nós temos que prosear, né, filho? Nem tudo silêncio tem que ser eterno. Quando chega o tempo, nós temos que prosear. Tem que dar chance e tempo para todos os filhos poderem colocar as suas entidades na linhagem de comunicação. Nossa, pai Joaquim, todos estamos aqui muito honrados de ouvi-lo novamente. E parece que quanto mais tempo demora, mais a gente dá valor assim para as comunicações em geral. E cria assim uma certa ligação com os espíritos, né? É. Fia, assim como vocês sentem saudade de nós sentimos vocês também. Eita. A diferença é que nós conseguimos chegar, às vezes, correndo, imagina, nós conseguimos ver os filhos. E falar, esse aqui tá bom, aqui tá bom. Mas às vezes nós temos que também plantar uma palavrinha, para ver essa palavrinha semear entre os filhos. Oi, Né? tá certo? E tantos assuntos que tem que ser falado, nós temos que dizer. Mas como estão as coisas, filho? Graças a Deus, evoluindo, expandindo, tocando corações e semeando, como o senhor mesmo disse, aí a palavra boa. Logo, logo você vai atravessar as fronteiras, viu? É mesmo, meu pai? Já estou vendo logo, logo você fazendo trabalho de parceria com as religiões que são irmãs. Porque assim como você tem na Umbanda no Brasil, você tem também outras religiões, outros mundos, né, filho? Outros mundos e outros planetas e outros países. E todas elas se juntam. Todos os filhos são. Tem tantas Umbanda em tantos lugares, em tantos mundos. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a falar aqui é que não tem vida só aqui não, né, filho? Não tem. Nós somos só uma plantinha plantada de gente que já veio de muito longe. E as religiões, a Umbanda, antes de ser feita aqui, por volta de 100 anos para trás, para vocês, porque para nossa banda já tinha tá mais de 5 mil anos, filho, e antes disso, já tinha muito mentor de fora, já trabalhando. Quando eu falo mentor de fora, significa que não é desse plano, desse órbito que você entende. Assim. Então, esses mentor de fora foi falando, nessa terra sagrada, aquela terra lá dos espiritualistas do Brasil, lá que vai ser trabucada a Umbanda, e onde vai ser colocado conhecimento daqueles irmãos que já não é desse órbito. E aí os outros vão falar assim. Então, tem preto velho que é extraterrestre. Pois tem muitos que são, sim, senhor. Tem muitas coisas que são canalizadas pelo meu cavalo, a pedido meu, e são colocadas assim. Às vezes você pode estar pensando que aquele preto velho, bem no cantinho ali do terreiro, aquele mais quietinho é um preto velho, ele está sendo alimentado, irradiado, por um ser muito mais evoluído do que a espiritualidade que vocês têm entendimento. Não pode ser que ele seja de fora assim. Assim como vocês são que nem cebola. Quando os médicos começam a trabalhar na Umbanda, é utilizada essa alegoria dentro da Umbanda, de usar o vestido, de usar maracá, de usar os brajá, de usar os guia, miçanga, fundanga. E aos poucos vai tirando as cascas, é que nem uma cebola, vai tirando as cascas. E o que tem no coração da casca é um espírito fomentador de paz. Viu? Ele já não, com o tempo dá, com o advento dos filhos que já vai ter entendimento nessa religião, ele vai ver tudo aquilo era só as cascas da cebola. Que o espírito, ele só estava usando aquilo para se aproximar dos filhos. Os filhos chegando, falar na mesma linguagem que o preto velho. Porque não adianta o doutor conversar com o preto velho e um dos dois está no pé de arrogância. Então, antes tem que ser de manso e humilde coração. Então, a gente, se precisar, coloca a nossa vestimenta de preto velho, mas muitas vezes, e muitas mesmo, por trás dessas vestimentas você vai ver, tem um espírito que irradia daqui em outros mundos que eu estou falando para você. Porque eu já não vou falar mais numa Umbanda só daqui, não. Existem muitas Umbandas. Vai chegar a hora que até os filhos de terreiro que ainda faz matança não vai ter mais a necessidade. Vai chegar a hora que os próprios médicos que fazem incorporação vão dar uma incorporação com escrita. Mas para isso é preciso que todos os filhos primeiro saibam ler e interpretar. Que hoje mesmo, filho, uma pessoa que sobe no púlpito de qualquer igreja, ele vai falar lá uma coisa e os outros, um cada um vai interpretar de um jeito. Na hora que todos os filhos entenderem o que o mensageiro tem que passar, já não vai mais precisar de incorporação. Porque de um jeito ou de outro, incorporação mexe com o ego do médico. Ai. Muito médico que trabalha pelo ego, a se promover. Eu vou dar um exemplo, que uma vez eu já dei e vou dar de novo. Tá. Aquele médico que está trabalhando, às vezes é um médico até muito formoso, que no lugar do arruda está usando um cartão de visita. Porque depois, filho, eu estou falando, a entidade é formosa, mas muitas vezes o médium não é. Uhum. E aquele médium quer enxergar naquele fio a necessidade de fazer um trabalho, um ebó. Eu não sei falar para vocês quanto é em dinheiro, mas é caro, filho. É caro. Você fala, olha, eu estou vendo você, mas você tem que tomar um ebó disso. Às vezes precisa, às vezes precisa um ou outro, mas começar a marcar. Esse é bom desse, esse tem que fazer esse tem que fazer aquele ali. Aquilo ali é porque é caro, filho. E aquilo ali vai faltar no bolso de alguém. Porque vai entrar no bolso de alguém. Então, aquele médio, se é para trabalhar com aquilo que Deus mandou, que é se aprendeu de graça dará, que é o dom da incorporação, isso é uma coisa. Quando for trabalhar com essas coisas de mexer com bolso, de mexer com cartas, de mexer com outras coisas que vocês pagam para aprender, aí é outra conversa. Outra conversa. Você tá compensando de um jeito, porque tem muita gente que vai de curioso, viu, filho? É. Não tem coisa pior do que quando vem um curioso para poder testar se a entidade está incorporada, se fulano está lendo direito os bulls, se fulano, se as cartas estão dizendo isso mesmo. Querer interpretar junto com o interpretador. Querer saber mais que aquele que está sendo usado de canal. Nossa. É, então, tem que enfiar a fiola no saco, filho, e trazer um pouco de humildade quando se pesquisa no terreiro de Umbanda. Eu quero falar também, filho, que vocês são tudo como se fosse uma grande rede. E vocês estão tudo unidos. Quando eu falo que nessas minhas palavras vocês vão conseguir atravessar as fronteiras, é porque é verdade. Filho de lá vai escutar de cá e vai aprender lá também. Quando vocês conversam de um determinado assunto, muitos assuntos chegam ao nosso conhecimento. Olha. Porque como vocês têm as suas mesas aqui, nós temos uma mesa no mundo eterno, especialmente os espíritos que trabalham dentro de uma mesma egrégora. Nós aqui nesse casuar, nós temos a nossa mesa e a mesa passa o conhecimento para você. Mas às vezes vem algumas conversas que vocês têm aí, que nós também aprendemos do lado de cá. E eu tenho que colocar aí também como exemplo, que vocês aprendem e nós aprendemos com vocês. Olha. Porque vocês não são só pessoas tristes vagando num vale de lágrimas. Vocês são seres em crescimento. Graças do mesmo jeito que nós. Graças cresce, a Deus. Cresce em graça, cresce em conhecimento, assim como Cristo, Senhor nosso. Aí você fala assim, aquele preto velho que está falando ali não é de verdade, não. É. Filho, você conhece o mensageiro pela mensagem que ele está dando. É mesmo. Você conhece, às vezes não é nem o jeito, às vezes não é nem o trejeito, nem a linguagem, nem o bater de uma bengala. Às vezes é a mensagem mesmo. Nossa. Pela mensagem, você sabe o tamanho da luz do mensageiro. A minha é um lampiãozinho. Eu estava de butuca numa conversa de um moço, conversando com o meu cavalo, que passou essa conversa para o grupo de Ladar, no terreninho de que eles têm. E falando dos filhos que são fanáticos. Isso, porque assim, o espiritualista sempre acha que ele está certo e sabe mais que os outros. E os moços que carregam a rapadura, os povos da aleluia, acha que está certo e o que está aqui está errado. O dia que parar de achar, um achar que o outro está errado. Porque quando o espiritualista, ou mesmo o espírita, chega e fala assim, ah, tenha perdão por ele. Ah, ele não sabe o que disse. Ah, ele tem que aprender. Isso aí é um... Ai, está se colocando num patamar tão superior. Uhum. Que ele está dizendo aqui, aquele lá não sabe nada, aquele ali é burro. O meu cavalinho é o primeiro a pensar desse jeito. É o primeiro a tomar puxada de orelha. Eita. Quando assim, o que faz o seu incenso ser mais perfumado que a Bíblia do outro, que fica aberta lá? É verdade. Por que que ele tem que ser o menos sabido? Filho, não adianta nada uma Bíblia aberta e não ter ninguém para fazer uma oração em cima dela. E não adianta nada um incenso queimando, soltando perfume, e não ter ninguém para fazer uma meditação, uma oração. Nossa. O que vai ativar esses dois elementos é a fé. Mas a fé, filho, não é a fé cega. Não é a fé que diz só o meu está certo. É a fé daquele que olha para o irmão, que carrega rapadura, que olha para aquele que usa a cabeça tudo enrolado em pano. É a fé de que olha para aquela mulher que está com o corpo coberto. É a fé de que olha para aquele africano que mata galinha. É aquela que... É a mesma fé e olha para eles e fala assim, eu amo você, você é meu irmão. O que você acredita, não importa. Filho, Deus não é. Isso já um Exu já falou. Eu vou repetir porque foi dito isso dentro da própria mesa nossa. Tá. Deus não é muçulmano, filho. Deus não é judeu. Deus não é católico. Deus não é espírita. Deus não é budista. Deus não é divinista. Deus não é adventista. Deus não é umbandista. Deus é Deus. Então eu não consigo entender os fios que passam a ter ódio do outro porque o outro acredita numa outra banda. É uma banda. Eu me dou até pela arrogância de dizer tudo é umbanda. Tudo é uma banda só. Vocês são tudo ser humano igual. São tudo, irmão, tudo tem uma raça diferente da raça, mas é tudo fruto de um Deus só. Tudo plantado pelo ser que veio e trouxe a luz, são os anjos de Deus. Como pode acreditar que um é melhor que o outro? Quando eu digo isso para você, me vem as lágrimas nos olhos. É tudo, irmão. É tudo igual e tem que olhar um para o outro, sem achar que um dia eles vão aprender. Não, filho, já está no aprendizado deles. Cada um no seu crescimento. Tem uns que nasceram para padre e outros que nasceram para fiel. É esse. Eu carecia tanto de falar com você esses dias, porque estava me embargando. Eu carecia de passar esse conhecimento. Nossa. Agora vamos falar de coisa boa, porque eles falam coisas muito sérias às vezes. Deixa eu ver até triste. Ei, pai Joaquim, mas eu estou muito feliz de falar com o senhor novamente, viu? Faz tempo, né, filho? O senhor é um querido, viu? Essa é agora até o tempo da quaresma, né? Eu não sei o que você está fazendo, Silvio. Quando é que vão escutar minha voz? É. Mas, assim, tempo de quaresma é tempo de se fechar. Aproveitar o tempo. Vocês entraram, já acabou aquele verão, aquele fogo, aquele afã das festas de carnaval que vocês fazem. É. Do festejo, do sol. Agora, filho, vamos entrar na friagemzinha. Uhum. Vamos entrar, cada um no seu lugar. Quando essas conversas passar para outras fronteiras, vai ser diferente. Vai. E essa conversa que também está sendo falada, essa terra é tão grande, né? Mas fala de frio aqui. Enquanto está falando de frio aqui, está lá no tempo, está tão quente. Uhum. Mas é assim, quando chega essa hora do frio, que as plantas tudo derrubando folha, que vem começar os frutos, que a terra está dando seu último alimento antes de entrar no inverno. Ela está alimentando os filhos, ensinando assim, olha, o tanto de fartura que eu vos dou. É agora a hora da colheita. Muitos lugares tá colhendo. É feijão, é milho, é batata, é tudo que pode alimentar durante todos esses meses que vem. Porque é o momento de calar. É o momento de se fechar para não se abrir, não se expor demais. Então, esse momento de fartura agora, É o momento de dividir, de compartilhar. Não tem macumba maior do que você dividir um prato de comida com o pobrezinho. Porque isso não vai ser uma macumba, vai ser uma bocumba, filho. Você vai fazer isso pelo filho, mas Deus lá no centro do universo vai olhar e falar, vai se apiedar, falar, meu Deus do céu. Aquele, o Deus mesmo falando para ele, meu Deus do céu. Esse filho aprendeu. É quando você abre as suas guardas e tudo de bom vem para você. Aquele que se sabe partilhar. Eu não estou falando para dar dinheiro, não. Eu sei, vocês são movidas de dinheiro, eu sei. O dinheiro é necessário para o crescimento de uma escola, um hospital, de um terreiro, de uma igreja. Mas partilhar um pouco que tem, filho, é abrir o caminho para tudo aquilo que você deseja. Que tem muitos filhos que pensam assim, que Deus existe para atender ele. Que lembra de Deus só na hora de fazer oração, que ele quer aquele emprego bonito, tá gravado, trabalhar naquilo, aquilo lá que eu quero. Então Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus está mandando em Deus, né, filho? Tá. Esse comando ele está mandando para dentro dele. Se tiver um pedacinho de Deus, a família de Deus dentro dele, vai atender. Mas esse negócio de lembrar de Deus só na hora de pedir, não agradecer, o Deus que está lá no centro do universo, aquele Deus que não se importa com os pecados que você faz aqui, aquele Deus que não te condena, aquele Deus que não te manda para o inferno, aquele Deus que não é um Deus de ruindade, que fica te condenando o tempo todo e mandando o diabo te engarfinhar. Aquele Deus verdadeiro, o Deus Pai de Jesus. Aquele Deus é o Deus que comanda os anjos para que acampem em volta de você, para se realiza por esse filho. Esse filho, ao dividir o prato de comida com o pobrezinho, ele abriu o caminho dele. Então, muitos filhos, tem muito pai de santo por aí, filho, que para brincar, tem que matar quatro bodes, quatro bodes carçados com quatro penosos, tem que lavar os pés com cachaça, tem que fazer isso, fazer aquilo, dar um muro completo para poder. É uma estragância de comida, filho. Ainda tem muito, eu não vou só criticar, tem muitos terreiros de candomblé, de terecô, de molocô, que mata o bode, mas come o bode. Divide com os pobres. Quando dividido com em comida, entre os pobres, tá certo. Mas fazer um monte de coisa e largar depois no meio do mato. Ou simplesmente jogar fora. Pensa no irmão que pode estar precisando. Olha, mamãe Oxum vai se alegrar muito mais se você der cinco pêssegos para uma criança passando fome do que você arriar aqueles pêssegos na cachoeira para ela, viu? Olha. É só mentalizar mamãe Oxum e dar para as criancinhas quando for te pedir uma comida, quando você vai fazer umas comprinhas, mamãe Oxum vai atender do mesmo jeito. Porque a linguagem. Mamãe Oxum trabalha na linha do amor. Quando você dá os cinco pêssegos para a criancinha, você está alimentando ela. Agora, muitos filhos, quando vai colocar cinco pêssegos lá na cachoeira, vai com interesse. Ai. Olha, eu estou colocando isso porque eu quero fartura, amor, riqueza. Também vai atender. Mas a divindade, os braços de Deus verdadeiro, os orixás, ou como o nome que você quiser, porque os orixás são os braços de Deus, os mensageiros são os braços dos braços de Deus. Quando você faz a bondade por uma criança assim, sem ter interesse nenhum, o que você deseja vem muito mais rápido. E se não vier a cura que você tanto deseja, às vezes está com aquela doença ruim que não é sarau. Vem pelo menos entendimento. O entendimento de que só não tem cura para a sentença. E se você está passando por alguma coisa que vai ter que morrer com essa doença até o momento que você desencarne. É para a depuração necessária para alguma coisa que você já fez em encarnação anterior. Então, entender a encarnação, esses processos de cada filho, o crescimento de cada um, isso é verdadeira Umbanda. Dar um perseguinho para uma criança é uma Umbanda muito maior do que você ria um boi lá na cachoeira. Que é o orixá, Deus, seus mensageiros, seus guias de guarda. Eles olham seus atos. É pela atitude que você tem que você consegue mais luz. Estou falando muito, né? Imagina, o senhor está ensinando bastante. Isso é importante. Mas ficou, quando o senhor estava falando da Páscoa, ficou essa ideia, porque muita gente tem muito tipo de crença a respeito dessa data, e fica uma divergência, Pai Joaquim, porque alguns dizem como se pode uma pessoa que precisa de atendimento encontrar uma casa de Umbanda fechada nesse tempo, e outros dizem não, precisa fechar mesmo, porque é melhor não ter atendimento do que coisas estranhas acontecerem por conta da vibração pesada do tempo. O que que o senhor tem a dizer? O senhor opta por um lado do que por outro, os dois estão certos, como é que Para mim, ninguém está errado. é? Nem só esse nego vai. Eu sou negro, negro, mas eu consigo trepar em cima de muro ainda. É, graças a Eu Deus. vou ficar em cima do muro então. Vou te falar o seguinte. Claro, claro. Esse tempo da quaresma é um tempo que nos países cristão católico foi inventado. Então, os países que. Quantos católicos tem nesse mundo? 1 milhão? Olha, eu vou ter que levantar aí uma pesquisa. Deve ser mais ou menos. Que esse mundo católico é muito disso aí. Eles têm um pensamento. O pensamento forma uma egrégora. O pensamento forma uma tradição. Das bandas de cá, dessas terras novas que foram descobridas, desde onde fala as línguas dos castelhanos até onde fala enrolado lá de cima, tudo é cristão. E mais de quase tudo é católico. E criaram essa tradição da quaresma. Então, uma energia de pesar é criada em cima do mundo cristão. Porque eu vou falar para você, ao mesmo tempo que vocês estão na quaresma aqui, lá nas terras de Shiva, eles estão em festa. Quem criou a quaresma foram os cristãos. Então, é como se fosse, filho, uma tela que fica em cima do mundo cristão e falando, é o tempo de pensar, é o tempo de jejuar, é o tempo de se guardar. Então, eu não vou condenar. Agora, eu vou lhe dar uma... Então, quando os terreiros fecham para atendimento, eu não condeno, não. Porque é o tempo agora dos médios se cuidar. Lá no terreirinho que nós tem, nós estamos trabalhando ativamente, filho. O desenvolvimento dos médios. Não vai parar nem um minuto. Nós está trabucando. Os trabalhos do chazinho também não vai parar. Os trabalhos de cura não vai parar. O mundo não para. O universo não para. Só está se guardando um pouco. Mas se aparecer alguém que está precisando, nós não vamos negar a cura. Eu quero ver que terreiro é esse. Terreiro verdadeiro, filho. Se você chegar com uma mãe de santo, mesmo que ela esteja com os panos em cima do congá, que essa é a tradição. Colocar um congá, um pano branco em cima do congá. Chega na precisão para um verdadeiro pai de santo e fala assim, me ajuda pelo amor de Deus. Esse pai de santo não vai negar. O verdadeiro pai de santo não vai negar. Agora, aquele pai de santo que fala assim, nós estamos com o terreiro fechado, nunca mais vai te lá que esse terreiro não presta. Porque negar uma coisa é você abrir, filho. Uma gira para todo mundo, onde você vai precisar mexer com uma energia, barulho. Pensa no barulho, porque o momento agora de quaresma é um momento de silêncio. Um momento de contrição. Para o que que você vai bater batuque se arremessar? Para ofender o católico? Não é para ofender ninguém. Entendi. Agora, o verdadeiro pai de santo não vai deixar nunca de atender. Sabe por quê? Por quê, meu Porque pai? Jesus curava no sábado. Jesus curava no sábado. E no, enquanto o sacerdote estava dizendo lá, não é lícito. Como é que você faz uma coisa dessa? Você é pecador. Pecado, filho, é deixar um filho sofrendo. Porque às vezes o filho está tão no desespero que ele vai ali, vai se matar. Então, o verdadeiro pai de santo, o verdadeiro médium, ele vai trabalhar. Porque para nós não tem isso. Não tem. Você acha que nós fica fazendo o quê? De férias? Não. Então, é um momento de se guardar, mas não, nós não está fechado para o mundo, não. Então, eu entendo aqueles que querem continuar trabalhando e aqueles que não querem. Mas eu acho que tem que respeitar pelo barulho a fé dos católicos. E, aliás, é muito por acaso nessa vida que vocês são católicos, né, filho? Porque, ó, se eu for falar para você, quem veio com os barcos daqui era tudo católico. E se por acaso quem viesse do barco fosse muçulmano? Ah, é mesmo. E Daí. se o barco fosse de um japonês? De um chinês? E se o barco fosse de um indiano? No lugar do Cristo, vocês iam ter lá em cima o quê? Um Deus cheio de braços. Como é feito lá na terra de Shiva. Então, assim, é muito por acaso. Uns vão falar assim, é a providência divina que nós é cristão. Não é não, filho? Olha, se a Umbanda ia existir do mesmo jeito, mesmo que nessa terra aqui, mesmo que fosse de outra fé, o que já estava feito no plano espiritual, que essa terra ia abarcar, ia ser o ancorador para a linhagem de Umbanda, para todas as linhas universalistas. Se você fosse um muçulmano que não deixa mexer com o espírito, nós ia dar um jeito de misturar um espiritismo dentro dos muçulmanos. O judeu já acredita na encarnação. Na reencarnação e não na ressurreição. Era mais se essa terra fosse toda de judeu, nós do mesmo jeito nós ia trabalhar aqui. A Umbanda ia se mordar. Ia, né? A Umbanda consegue, ela é feita uma massinha. Ela vai se moldando para poder trabalhar com vocês. Então, se é muito por acaso que vocês são cristãos. Porque cristão enfia pelas goelas, né, filho? Que o verdadeiro cristão não é aquele que é forçado a ser batizado na igreja quando é pequeno. O verdadeiro cristão é aquele que aceita o Cristo. E o Cristo vem só com conhecimento. Ou então através da cegueira, que muitos são cegos. Tem uns que se fala assim, eu sou cristão. E eu tenho que condenar aqueles que adoram imagem, que é católico, faz sinal da cruz, que macumbeiro, então. É a mesma coisa. Então, o verdadeiro cristão é aquele que aceita o Cristo verdadeiro. Não o Cristo que os homens criam. Não o Cristo que dá medo. Não o Cristo. Porque as pessoas têm muito medo de ir para o inferno, né? Tem, pai. É um medo que eu. Nossa! Eu não consigo entender o medo de ir para o inferno tão grande, filho. É por isso que busca Deus? Por quê? Para se salvar de quê? Por que será? É para, filho, o diabo é o maior funcionário de Deus. Porque esses filhos falam assim, eu vou fazer isso para me salvar. Mas já fez as bobagens. Agora você mesmo vai fazer, vai pagar com o que você fez. Se você abortou, você vai sofrer as consequências do aborto que você fez. Então, assim, não é de pensar que Deus, que tem um inferno que está pegando fogo o tempo todo. Isso não tem, não. Agora, se você botar na sua cabeça que tem um inferno que está pegando o tempo todo, aí vai ter. Porque você colocou dentro do seu, chama perispírito, a gravação daquilo que você quer. Então está gravando junto com você o que vai acontecer. Você já chega lá, já chega na porta do inferno e fala assim, ó. Está dizendo que tem inferno, então está escrito aqui, ó, essa aqui é a minha passagem. E se eu falar para você não tem inferno, vai acabar a graça do cristianismo. Porque eles não vão ter para onde fugir, não vai. Não preciso me salvar, para que que eu vou atrás de Deus? Para filosofar? Então, para que que eu quero Deus, né? A gente quer Deus só pela existência de Deus, só por Deus ser Deus, nós já ama Deus. E não querendo fazer diferença entre o meu Deus, o seu Deus, ou o Deus do vizinho. O Deus de acolá é o que vale menos do que o seu Deus, filho. O Deus verdadeiro está dentro de você. O meu Deus, filho, é o Deus que está em cima do congá. Aquele que eu olho lá, quando o preto velho está na terra e fala assim, é hoje Oxalá. Oxalá vai me irradiar. Mas Então, aquele Deus também pode ser qualquer outro. Se é de bondade, de luz, a função do médium nessa terra, no mundo inteiro, é conseguir se comunicar. Tem que acreditar nos espíritos. Tem que conseguir entrar em transe certo. para conseguir comunicar com os espíritos. E o terceiro é servir a comunidade. A comunidade pequena ou a comunidade grande. Não importa. Não importa. Aquele médico que desenvolve para poder ficar dentro de casa atendendo sua família está errado. Tá errado. Aquele médico que também fica preso às ordens do Pai de Santo fala assim, ah, na quaresma não posso trabalhar, não posso trabalhar, mas se alguém vem pedir um passo e você não dá, está errado também. A função do médium é servir a comunidade. E nesse momento agora vocês estão fazendo isso, servindo a comunidade com informação. Que nós julga dá certo, né, filho? Graças a Está Deus. certo, que nós julga dá certo. O que nós julga tá certo, como assim? Nós acho que nós está certo, mas sempre vai ter alguém que falar que nós está errado. Ah, entendi. Nós julga tá certo. Daqui a pouco, estou falando aqui, filho, você pode ter certeza, se um irmãozinho amado que nós tem dos rapadura ver nós falando, nós estamos já no inferno, viu, filho? Já tá condenado. Você já estamos juntos, mas para pensar. No passado, muitos sabem, se você fosse muito sabido, se você fosse muito doutor, se você fosse conhecedor de coisas que o mundo não conhece, aí eles mesmos se chamavam iluminado, ele se iluminava. É aquele chamado conhecedor. Aquilo lá é o que a igreja queria para condenar para a fogueira. Se você, tem muitos exemplos de que foram para a fogueira. Basta você falar que a Terra não era quadrada, você já ia para a fogueira. Então, aqueles que não falaram, o tal do Galileu lá que fugiu, ele me deu uma de. Ah, eu falei mais ou menos, ele não falou exatamente, aí ele fugiu, né? Mas muitos, ai, filho, aquele sabido cabeçudo lá que fazia, sabia tudo, aquele homem dos aviões também, se esse tivesse nascido naquela época, tinha, antes de ter inventado qualquer coisa, já estava lá também, na fogueira. Porque ninguém podia saber nada. Os ditos iluminados, ele se chamava iluminado. E a igreja condenava do mesmo jeito. Então você tem que ter entendimento hoje, que para saber as coisas, você vai ser detestado por muitos. A igreja condenava e mandava para o inferno. Tinha duas formas da igreja te matar. Uma era de tocar fogo e mandar no fogo revolto, e o fogo revolto era mandado direto para o inferno. E o outro era o fogo curador, que é a Santa Mesinha, que a Santa Mãe Igreja oferecia. Que a sua arma era mandada pro purgatório. De qualquer jeito, você estava morto, né? Qualquer jeito. Qualquer jeito, ela decidia para você. Se naquela época você for. E eles mandavam tudo o sabido para o inferno. Fiz, se todos os sabidos estão no inferno, é lá mesmo que eu quero ir, sabe por quê? Porque lá eu quero aprender. Eita. Claro, faz sentido. E quando, Pai Joaquim, tem um médium escutando que frequenta a Umbanda, mas não gosta de dizer que é da Umbanda, e às vezes até por falta de condições de explicar o que é a Umbanda, ou falta de conhecimento de que é realmente uma coisa boa. Eu fui a uma loja comprar um chapéu e a moça perguntou para quê? Eu não queria mentir, disse, olha, esse chapéu é porque eu tenho a religião da Umbanda, eu trabalho com o seu Zé Pilintra e gostaria muito de presenteá-lo para o trabalho quando ele chegar para servir a comunidade. E aí ela falou, mas você vai direto para o inferno. Para com isso, meu filho. Isso é coisa do demônio. É, filho. É isso que ensinaram para ela. Será que ela é culpada? Não, Sim então, e daí. não. Ela é e não é. Ela aí não Ela é é. porque ela não quer, acreditou. E não é porque ela não quer pensar, né? Ela é culpada porque não pensa. E então, o comportamento de quem ouve isso não deve deixar de ser um bandista nessa hora, né? Tem que continuar praticando o amor, a caridade. Ouvir. Filho, eu conheço muito espírita. Olha, não é nem espírita, espírito umbandista, Isso. espiritualista que fala. Isso. Mas foi tão aceito dentro do meio umbandista que ele é espírita. Quem não aceita um umbandista como espírita é o kardecista. Mas se você chegar e falar assim, qual é a sua religião? Ele vai falar espírita. Ele não gosta de falar umbandista. Não Tem gosto. muito que não fala. É Se mesmo. você chegar dentro, vai procurar um emprego. Se o patrão lá perguntar qual que é a sua religião, ele vai pensar duas vezes se falar se é espírita. Se ele falar sou umbandista, ele sabe que ele vai perder o emprego. Um umbandista não é da necessidade, não. É Não vou falar verdade. tudo, não vou falar que são todos. Mas muitos umbandistas não vão aceitar. É um umbandista morno, porque um umbandista quente, aquele mesmo que está dentro de terreiro, que bate tambor, que acredita, que tem fé, esse não, esse aceita. Mas um umbandista morno, é aquele que fala assim, eu sou umbandista, mas se tiver dependendo de onde eu estou, vou falar que eu sou espírita. É o tal do Pedro negando Jesus. Não. É, filho, Pedro nega Jesus todo dia. Depois falar nisso, nós vamos falar de um assunto. Vamos, vamos. As conversinhas aí tá dizendo. Isso é coisa de ventania. Eita. Ventania fala que Judas não foi pro inferno, né, filho? É, morreu com 70 anos. E não foi pro inferno, não. Uhum. E, filho, eu não sou computador. Eu não sei tudo nesse mundo. Mas eu vou só repetir isso, converse. Então, assim, se Ventania fala assim, que o Judas não foi pro inferno, em algum lugar ele achou essa informação. É. Em algum lugar ele tirou essa tradição, que ele, olha, esse é gafiou de esperto. É. Aí chega um cardicista e fala assim, mas o próprio Kardec disse que viu o Judas no inferno. Aí fala assim, filho, o cardicismo, o espiritismo, ele é baseado no cristianismo, filho. Então muitas lendas da igreja católica vão estar na cabeça de muitos espíritos. Ai. Então, esse ódio tão grande, nós estamos agora na quaresma, tão grande que o povo tem do Judas, de maiar o Judas na véspera da Páscoa, mas isso é o mais importante, é chutar o Judas do que o nascimento do Jesus. É mesmo. Vamos maiar o Judas. É. Judas, a palavra Judas é igualzinha a palavra judeu. Se você cria o ódio pelo Judas, você está criando ódio pelo povo, que, de onde ele veio. E Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Não tinha ninguém para entregar, não. Ele não vendeu ninguém, não, filho, por 30 dinheiro. Eu vou lhe falar, hoje em dia, já falei isso muitas vezes, já vendeu Jesus por 30 dinheiro. E hoje, filho, por quantos milhões de dinheiro esses pastores, esses padres estão vendendo Jesus? É. Jesus é vendido todo dia. Agora eu quero falar do Judas no inferno. Que os espíritos vieram falar, né, para Kardec, que vira o Judas no inferno. Olha a influência desde... Na origem do espiritismo, a influência católica. É. Como é que você desce no inferno e vê Judas? Se Judas não estava lá. Ah, porque Jesus desceu na terra, desceu até o inferno e viu e perdoou Judas. Como é que ele pôde descer e o Judas não estava lá? Judas se matou muito. Ele nem se matou. Ele morreu muito depois. Então como é que ele pode descer no inferno e perdoar se ele desceu antes do Judas? Ah. Eu vou lhe dizer, filho, quando é que Jesus desceu no inferno? Todos os dias, filho. Nossa. Todos os dias. Porque eu vou traduzir para você o que é inferno. É o umbral, filho. Não tem fogo no inferno. Não, as armas não estão ardendo o tempo todo no fogo, não. É o fogo da consciência. E Jesus desce todo dia no mais baixo umbral. Por quê? Para resgatar os filhos. Mas ele não vai na figura de Jesus. Ele vai na figura dos braços de Deus, que são os trabalhadores da luz, que vai lá resgatar os filhos. Então, todos os dias, sim, Jesus desce na terra. Na pessoa dos espíritos que estão lá agindo. Então, quando esse preto velho está falando aqui, o meu lampeãozinho de luz, eu estou trazendo um pouco de Jesus. Comigo anda Jesus, filho. Então, eu posso falar que Jesus desce lá para ajudar sim. Jesus desce todo dia. Toda hora Jesus desce. Isso para poder explicar para os cardicistas que falam que viu isso. Agora tem uns tais de pastor falando que está descendo no inferno, vendo até o tal de Chico Xavier. Eita! O Chico Xavier já está no inferno, só que o Chico Xavier já está sendo preparado para o encarne de novo. Filho. Graças a Deus. Vai estar, como é que ele vai estar no inferno? Não dá, não. Então, o ser humano, ele se coloca no meio das lendas que ele tem na cabeça. A lenda acaba virando crença, que acaba virando até religião. E essa religião, às vezes, vira até guerra. Então, tem que orar e vigiar. Olha lá. Tem que orar e vigiar. Demorou. Aprendo. Para não se levar pela crença das coisas dos outros e criar seu próprio mito. Porque seu próprio mito pode virar uma guerra. Orar e vigiar, né? Eita, Joaquim. Então, fala mais do umbandista morno, porque eu gostei desse termo que o senhor deu. E o bandista morno é um bandista que não é um bandista de coração. Entendi. O bandista morno é aquele que vai de vez em quando no terreiro para tomar um passe. Nossa. Essa é a assistência. Mas tem muito um bandista que está lá dentro, no corpo dos médiums, uhum, e que não aceita que as pessoas pensem que ele é um bandista. Para alguns lugares ele assume. Outros lugares não assume, não. Uhum. Então, para mim, é um bandista que não é completamente... Que não, e a caridade? É. Um bandista morno também é aquele bandista que não busca o conhecimento. Porque tem muito centro. A Umbanda não tem um código, né, filho? Não, senhor. É, então, já estava na hora de ter. E eu estou começando a achar que você tinha que trabalhar nisso também. Oh, meu Deus do céu. Você devia ser um dos codificadores. Ixi, não sei, na sua pessoa, uhum, mas o seu trabalho. Sim. Podia sim. ajudar na codificação da Umbanda. Uhum. Porque cada um está mexendo a panela para um lado. Hoje em dia você vê igreja uma do lado da outra. Cristã. Uma fala que isso, outra fala que o outro. Uhum. Pois se tiver dois terreiros de Umbanda, um vai falar que pode colocar mel para o Oxóssi e o outro vai falar que não pode. Aí. Então cada um está dando o seu. Mexendo a sua panela para o seu lado. É. Então, assim, tinha que ter uma ideia geral. A Umbanda está formada no estado da forma correta. É a forma que está sendo cultuada que está errada. Está errado, né? Muitos filhos acham que, tem, que só o terreiro dele está certo. É. Então, não é, é, filho, a Umbanda não é uma célulinha, como uhum, fala. Uhum. E o médium, morno, ele assume a religião dele. É. Só que o povo fala... É que assim, você fala uhum, é, espírita, o povo entende macumba. Você fala umbanda, ele entende macumba. É. Então as pessoas que são assim. Então o medo do bandista morno de ser taxado de macumbeiro é tão grande que ele fala que é espírita. E ele também não assume a sua porção de fazer a caridade. Uhum. Ele acha que a caridade é só dar o passe. Ah. Isso aí é o básico. Todo é o básico. Mestre tem que servir a comunidade. É. Vamos ver se esse umbandista está dividindo prato de comida com o outro. Uhum. Tem duas conversas aí. Ó. Você tem aquele tadica daquele pastor que fala assim: eu tinha um carro, conheci Jesus, agora tem dois. Então vai, né, vai falar assim: eu tinha dois pão, conheci Jesus, agora tem um. Aprendi a dividir. Oi. Então vamos ver quem que é um bandista que tem a força na cabeça uhum, de dividir. Vamos ver se ele vai dividir um prato de comida, se ele uhum, vai oferecer um trabalho para aquele que tem menos chance. Ou se ele vai oferecer, se ele é patrão, vamos ver se ele vai dar trabalho para aquele que é mais feio. Vamos ver se ele vai dar trabalho para aquele que tem mais defeito. Ou ele vai pegar só a moça bonita para trabalhar. Porque dentro daquele feinho, às vezes, tem um espírito gigante. Né, filho? É. Então, se beleza não vai à mesa, né, filho? Não. Então, um bandista morno é um bandista que não segue a lei da Umbanda e que também não vai atrás dos estudos. Oh, não yeah, vai atrás de saber quem é quem. Porque tem muito bandista que se você falar assim, o Xaguiano, sabe o que é? Nossa. Tem muito umbandista que se você falar o Dudu, se você falar o Lodumaré, se você falar das lendas, filho, você uhum, tem que conhecer. Uhum. Pensa, ah, eu não sabe que é o Xalufã. Tem um bandista que tem a certeza que Jesus Cristo é o Xalá. Tem um bandista, filho, que tem certeza, uhum, mas a certeza, que São Jorge da Antioquia é o mesmo Ogum. Uhum. Ele pensa daquele jeito, filho. E não há medo de tirar. Se eu falar para ele que Oxóssi não é São Sebastião, ele morre. Morre. Se falar para ele que são tantas coisas, que se falar para ele, não é assim. Não é Nossa Senhora, não é Oxum. É Nossa Senhora. Uhum. É um espírito, é um Egum. Mas um bandista não vai aceitar, porque ele detesta Egum. Então ele tem que aceitar na cabeça dele. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que estudar. Onde não tem estudo, não tem crescimento religioso. É. Vai crescer um fanatismo. E com o tempo, por falta de conhecimento, acaba até apagando o fogo da fé. A fé acaba assim. Porque o que alimenta a fé é o conhecimento, filho. Eu não gosto de um médico que não estuda. Para mim, eu acho que o médico tem que estudar e procurar os negros. Meu pai está certo isso, meu pai está certo aquilo, aí nós vai ver. Nós vai discutir com vocês. Tem que estudar. Mas o médico morno é o médico que não busca nem isso. É o médico que gosta de colocar a roupa mais bonita, branca, alva. É aquele que coloca as guias mais caras e roda mais bonito. Mas na hora de fazer a caridade, será que ele faz a caridade? É de pensar, né? É de pensar, nossa. E eu tava, enquanto o senhor tava falando, pensando também na ideia de que o umbandista quente, por dizer assim, também ele fala abertamente, com um sorriso no rosto, porque primeiro ele mesmo respeita a religião e reconhece que aquele que serve, aquele que trabalha para a comunidade, aquele que respeita os seus guias, os seus guardiões, os Exus, nunca vai faltar nada para ele. Filho, aquele que não aceita, aquele que não fala, sou um bandista, é porque ele tem medo. Então. E se ele tem medo, é porque... Quem é o pai da mentira? Quem é o pai do medo? O pai do medo e o pai da mentira. Ah. É o diabo, que eu mesmo não acredito. Mas é o divisor dos seis. É o que divide os seis, é esse medo. Ah lá. O diabo, para mim, é igualzinho a palavra medo. Quando você fala medo, peixe, diabo. Eita. Então, quando ele tem medo, ele tem o diabo, que divide ele. Ah. Se qualquer um que tiver, se for para um bandista medroso não é um bandista. Ele tem que ficar no peito e falar, sou um bandista. E o lugar onde não aceita ele é porque ele não presta para isso. Por isso que tem que vibrar e trabalhar nas coisas que aceita ele, né? Tem que buscar o lugar que aceite ele. Não vai, eu não vou criar guerra e nem tacar pedra. Mas o que adianta um bandista trabalhar de tesoureiro dentro de uma igreja? Sabe, nessas igrejas que ganha dinheiro, ele vai se decepcionar. Então ele tem que procurar dentro da energia que tem a ver com ele. Com ele. E não o que é contra dele. Porque o medo, filho, o medo é o diabo. O medo é o tijolo. É o tijolo. Você vai colocando um tijolinho, você monta o inferno todinho, só com um tijolinho de medo. Então, seria também um pouco que falta de irrestrita confiança nas suas entidades. Falta de fé. Se você não tem fé, se você não confia, você tem medo. Se você tem medo, você tem o tal do diabo. Se você tem medo do diabo, aí as coisas começam a gerar todo o contrário, porque você mesmo entra numa espiral de negatividade. A negatividade vem quando você nega. O próprio ensinamento foi, a coisa que Jesus mais execrou foi, tu vai me negar 3 vezes. E ele negou. Não nega, filho. Não nega a sua fé. Aprende com as palavras de Jesus. Não nega, filho. Judas não negou, viu, filho? Judas não negou. É o contrário. É o contrário. Nossa, então é como se o senhor dissesse, aquele que não nega é pela sociedade visto como a ovelha negra, mas por dentro, na verdade, é ele que está sustentando a fé dele, né? É, filho. Uai. É assim. Tá muito de conversa, né, filho? Nossa. Fala novamente, então, desse tripé que o senhor gosta de explicar para as pessoas. Relacionado para o crescimento da religião, primeiro dentro da cabeça, do coração da pessoa, para depois assim estar na sociedade. Qual o tripé lá que o senhor fala? Fé? Será que eu lembro, filho, que eu já estou tão velho? Fé, a fé, o amor e o... É o fé, o amor e o trabalho. É. Se a pessoa tem, se ela tem o trabalho dela, ela mantém as duas outras. Se ela perde o trabalho, ela vai começar a bambear. Se ela perde o amor, ela vai começar a bambear. Mas se ela perder a fé, filho, ela tomba. Porque a única coisa que segura com fé, você consegue qualquer trabalho. Com fé, você consegue um amor. Então, com esses três pezinhos de pé, a mais importante é a fé. Quando você tem a fé, você tem tudo. A fé vem junto com a esperança. E a esperança é a última qualidade que o homem não perdeu. Já falavam os gregos. A esperança é a única que manteve para a tarde da Pandora lá. A tarde da Pandora perdeu todas as qualidades, mas ficou a esperança. E a esperança e a fé é um sentimento só. Que se você tem esperança, você tem fé. Que vai acontecer. Então, se você perder fé, você perde tudo. Então, nunca perca a fé. O dia que você que tiver que vai dizer alguma coisa, eu vou dizer que meu cavalo mais diz. Esse é o defeito dele. Não, o dia que você tiver que mais dizer, só não mais diga Deus. Mas não o Deus que está lá longe. O Deus que está aí dentro de você, que é o cara do Espírito Santo. Que o dia que você mais dizer o Espírito Santo, filho, está tudo perdido. Porque ele é a própria fé. Ele é a fé. E só abrirmos um parênteses agora, quando o senhor fala meu cavalo, meu cavalinho, o senhor, além do Fernando, trabalha com outros aparelhos assim no Brasil? Trabalho com vários. Muitos deles por escrita. Passo a mensagem por escrita. Mas tem uns par deles que eu trabalho de incorporação. De incorporação. Mas não convém aos médios ficar se conhecendo, porque o dia que um médico conhecer o outro e ficar se comparando, é o ego dele que está fazendo isso. Então é muito bem planejado no plano espiritual para que esses médicos não se cruzem. Ah, é? É. Nossa. Senão vai ter uma coisa chamada vaidade. Um vai procurar o preto vermelho. Um vai querer ser mais canal que o outro. Ai. Então nós não gostamos muito que eles se encontrem. Cada um. O que importa, afinal, o médico importa a mensagem. Nem o mensageiro. O que importa é a mensagem. Para nós não convém. Não convém, né? Não orna. Já colocou dois médios juntos, não orna. Não orna, minha mãe que fala, não orna. Essa palavra é bonita. Então, o senhor, vamos falar também de uma coisa que a gente falou lá no diálogo 8. A importância dos diálogos para os desencarnados. Com o passar do tempo, o senhor tem notado essa importância tem crescido? Os desencarnados. É. É o que eu já falei para você desde o comecinho. É. Eles vêm escutar junto. É uma escolinha. Isso aqui é uma rede. Isso aqui é uma rede. Você coloca o radinho para ouvir. Tem uma pessoa ouvindo ali, mas o assessor dela também tem. Está ouvindo lá. E aquela coisa que está sendo dita ali está sendo passada por assessor para ser trazida para a luz. Então tem muita coisa sendo feita. Não é para uma pessoa só que está sendo feita. Se você manda, se essa mensagem servir só entre o meu cavalo e você, tá É, bom. já Mas vai. quando passar para o radinho, vai passar para uma pessoa. Aquela pessoa vai estar com dois, três assessores, ou não vai ter, mas um vai passando para o outro, é igualzinho uma rede. Aí eles vão sendo doutrinados. E isso que você está fazendo não foi por vontade sua, não. Graças a Deus. Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que foi intuído pelo plano espiritual. Porque a Umbanda, ela consegue se adaptar. Você consegue se adaptar. Você não vai ver o nego velho mexendo nesses botões, nesses botões. Mas você vai ver que a Umbanda vai conseguir usar a tarde da. Vocês usam a palavra bonita, a tarde da tecnologia. Nós vamos usar as do passado e dos presentes, quando precisar. E muitas do futuro, que vocês não têm conhecimento ainda. Entendi. Muitas. Que o que vocês estão aqui, vocês estão pensando que vocês estão mexendo com uma qualidade de espírito, nós já estamos sendo instruídos por uma qualidade muito superior. Tem muito mestre aí. Com o tempo vocês vão saber. Agora eu tenho uma mensagem para passar. Vai lá. Eu queria que vocês vigiassem e guardassem esses tempos de dificuldade que essa terra vai passar agora, viu? Vai passar por uma dificuldade financeira muito grande. Em uns meses, vocês vão passar por umas crises e vocês vão passar por decepção com seus governantes. Mais ainda. Então, eu peço a fé dos filhos. Eu peço para que não largue. Filho de Umbanda balança, mas não cai. E vocês, eu quero que vocês estejam esperando que vai passar um momento de dificuldade. Esses calorei que vieram aí esses tempos, filho, ano que vem, deve vir mais. E as dificuldades financeiras estão para vir. Porque se você pensa que as dificuldades que os outros povos passou, vocês não vão passar, vão passar. Então, muita fé. Vamos guardar. Não vamos, os pouquinhos de pataco que vocês tiverem, guarda um pouquinho para você e um pouquinho para dar para o irmão necessitado. Porque aquele irmão vai morrer de fome se você não ajudar. Então vamos guardar, viu, filho? Pelas dificuldades que essa terra vai passar. É a última das provações. Depois, quando vocês passarem por isso, vocês vão ser governantes de luz. Está sendo preparado, gente, lá do mundo espiritual que está vindo, para poder colocar bons governantes para vocês. Nossa, Pai Joaquim, graças a Deus. E então, filho de Umbanda, balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Quando for um bandista frio, tomba primeiro. Caiando é fruto temporão, né, filho? Tomba. E mas, o morno? O morno fica lá até a hora da colheita. O quente fica até a hora da colheita. O morno fica meio tombado. Pode criar até bicheira. Né? O morno não pode ter que fugir para não pegar bicheira. Nossa. Então, hoje, então, porque se o tempo está chegando, hoje é o momento da preparação. Essa é a quaresma que cada um devia ter. Fortalecimento interior. Filho. Não fica esperando para comer o porco assado. Fica esperando para poder passar pelas dificuldades. Crescer em espírito e conhecimento e graça. E compartilhar, essa é uma mensagem. Essa é a palavra, filho. Todas essas mensagens. Compartilhar amor e compreensão, Azirco. Nossa. Ainda que vocês não consigam plantar isso, não consigam fazer isso, planta isso. Ainda que você seja um médio morno, ensina a ser médio quente. Porque fale, a religião, todas as religiões têm erro. Todas, todas. Mas quem faz rezar a religião é o homem. E o homem é falho. O homem é falho. Mas então, você tem que buscar as virtudes. E não as vicissitudes. Eita. As vicissitudes vêm junto. Vem para vocês crescer. É para o crescimento de vocês. Uma coisa que tocou bastante no que o senhor disse, certamente em quem está ouvindo, é que o senhor disse que quem guardar um dinheiro, guarda dois para dar um para o seu irmão. Para ajudar os pobres. Ajudar o irmão para passar dificuldade. Nossa. Isso é de se pensar. Eu tinha dois pão, agora tenho um só, porque Jesus me ensinou a compartilhar. Graças a Deus. Tá bom. Pai Joaquim, antes da sua mensagem final, tem duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor, ou seja, mensagens para o senhor passar. A segunda vai ser para o senhor passar para os espíritos que nos ouvem, que já estão cansados de ficar perseguindo os outros e dizem, chega, vai, não está fazendo sentido isso. Mas essa segunda, a primeira, eu quero que o senhor passe uma mensagem, por gentileza, para os jovens e as crianças que estão nos ouvindo, que eu recebo muitas crianças e jovens que dizem, olha, minha mãe não gosta. Ela falou que eu estou proibido de ouvir o diálogo com os espíritos, mas eu gosto tanto que eu ouço escondido. O que, que eu devo fazer? Eu que não vou aconselhar a desrespeitar a mãe, não é mesmo? E que aguarde a maioridade e nos momentos possíveis ele faça o que tiver dentro do equilíbrio e saúde. Mas o que, que o senhor passa de mensagem para essas pessoas que muitas vezes ou o marido ou a mulher proíbe de expressar ou aprender mais ou se sintonizar com essa religião sagrada e tão bonita que é a Umbanda? É o medo que não deixa os outros seguir. O medo é o diabo. Eita. Mas é assim, a criança quando vem até nós, eu vou dizer o que Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas. Então, as criancinhas, filho, são espíritos, e muitas crianças, tanto a criança cristã, tanto a criança espiritual que está por aí, as crianças hoje em dia têm mais conhecimento do que adulto, porque elas vêm com o coração. A criança é mais verdadeira que o adulto, e sincera. O interesse dela é sincero. Então, assim, quando o pai ele não permite, é porque ele tem medo. E se ele tem medo, é porque ele teve experiência ruim com outras coisas, mas não com a verdadeira Umbanda. Então, assim, deixa vir as minhas crianças, né? Elas vão dar um jeito de conhecer de um jeito ou do outro. Não carece esperar a maioridade, não, filho. Senão a Umbanda não tinha crescido. E eu vou te dizer quantas pedras a Umbanda levou. Nossa. E leva, né? e leva. Só não taca pedra nos outros quem tem terra de ver. Só não? E eu vou falar para você, filho, é igual a água de bacia. Você sabe o que é água de bacia? Não, como é que é? É assim, você coloca a água dentro de uma bacia, quanto você mais puxa para cá, mais foge. Aí quanto você mais empurra para lá, mais ela vem. Então se você cata, empurra a Umbanda para lá, aí que a Umbanda vem para cima para você. É água de É. bacia, filho. Nossa, é verdade. Se não é, filho, Nunca você tinha vai. pensado nisso. É a água da bacia. Quanto mais você fugir dela, mais ela vem para você. Empurra ela lá, a água vem para cá. Então, também não carece de desonrar o pai e a mãe, né? Filho, tá fazendo algum pecado? Faz escondidinho, que às vezes você tem tudo pelo Espírito Guardião. Seu anjinho de guarda, tá falando, vai aprender. Tá certo. Mas não vá desonrar o pai e a mãe, Não. que é um dos ensinamentos de Deus. De Deus, né? Graças a Honra pai, honra pai. De Deus escrito pela mão do homem, né? Deus. Sim, senhor. Tá certo. E com o tempo tudo vai se encaixando também, não precisa perder o amor que sente naturalmente pela Umbanda ou pelas entidades, né? Eu vou dar um exemplo para você, filho, do meu cavalo mesmo. Quando Vamos. ele era muito novo, desde muito novo, ele tinha mania de estudar essas línguas de estrangeiro. Ah. E o pai achava que ele tinha que estudar o brasileiro. Olha. Ele tinha que aprender a língua daqui. Se ele não tivesse teimado e aprendido sozinho, ele não tinha os empregos que ele tem. Pronto, falou tudo. Graças a Deus. Bom, É. a segunda mensagem, Pai Joaquim, para esses espíritos que nos ouvem e dizem, olha, o que esse preto velho tá falando aí faz sentido. Para que que eu vou ficar fazendo mal para ele? Ele já fez mal, agora eu fazendo mal para ele, mais ainda que eu me atraso. Não quero mais. Passa uma mensagem para quem não chegou nesse ponto ainda de não quero mais que chegue, ou para quem chegou que procure a luz. Como é que. Passa uma mensagem para eles. Aqui não tem ruindade. O Espiritismo na Umbanda não tem ruindade. Na sinceridade não tem ruindade. Então, se você busca a luz, não venha com um sentimento de desconfiança. A dúvida não é de Deus. E não adianta fazer mal para os outros, mesmo em pensamento, mesmo em desejo, achando que aquele está errado. Porque quem sabe se está errado ou certo. Muitas vezes é uma consciência que nem pertence ao ser mesmo. A consciência externa é a consciência de Deus que fala no coração daquela pessoa. Eu não sei se você, é isso que eu entendo que tem que passar para a pessoa, viu? Muito bom, entendi. Graças a Deus. Então tá bom, Pai Joaquim, passa aí pra gente essa sua mensagem final. Eu fiquei muito feliz de poder falar com o senhor novamente, que tenhamos mais oportunidades. E qual que é a mensagem tão final que o senhor deixa pro dia de hoje para as pessoas que nos acompanharam? A minha mensagem é três palavrinhas, filho. Uma coisa que as pessoas estão voltando a ter muito valor e que eu não concordo é tradição, família e propriedade, que também é uma religião. Filho, compensa a tradição, família e propriedade com paz, amor e união. A família vai ser a mesma coisa. Paz, amor e união. É isso que precisa para crescimento espiritual. Não é propriedade, não é tradição, que as coisas vão mudando. A Umbanda não é tradição. Certo? Não busca, não tenta se fincar no passado para achar que o passado está certo. E foi o mesmo passado que crucificou Cristo, foi o mesmo passado que queimou muita gente inocente na fogueira, foi o mesmo passado que condenou muita gente. Os conhecidos, o sabedor, todo sabedor, tudo foi queimado, foi destruído. Então, não se apegue demais ao passado, que o passado ele deve servir com os. Foi o passado que queimou tantos irmãos no Holocausto. Então não se apegue tanto ao passado e vislumbra mais o futuro. Os campos do porvir têm que ser semeados diariamente. Essa é a minha mensagem. Graças a Deus, Pai Joaquim. Ei, Pai Joaquim. Fica com Deus, filho, paz, amor e união. Graças a Deus. Nossa. E aí, Oi, Fernando? beleza? Tudo bem, senhor Fernando Parada? É, voltando aos poucos, mas sou. Graças a Deus. Fala aí pra gente mais uma vez, há quanto tempo você trabalha com o Pai Joaquim. Trabalho com a Joaquim faz 23 anos, né? Vai para 24 anos agora. E agora a gente está trabalhando com ele mais ativamente no nosso centro, lá na Mooca. Uhum. E eu não posso estar sempre, mas nós temos um grupo de médicos que trabalha muito com ele. Então, ele é o mentor. Ele e o Ventania são os mentores da casa. Então, ele está trabalhando de uma forma mais ativa. E graças também ao diálogo com os espíritos, quase todas as pessoas que nos procuram e ficam conosco vêm através dos diálogos. Então, certamente, eu sou eternamente agradecido. Louvado seja Deus, e eu agradecido às entidades que nos dirigem e nos abençoam com essa oportunidade de serviço, né? Você notou diferença entre o começo, quando ele foi chegando, os dois primeiros anos, 4 anos, e depois de 10 anos com ele? Como é que é essa evolução da mediunidade? No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu recebia seu Pena Branca. Depois do seu Pena Branca, deu passagem ao seu Tupinambá, que ele tomava a frente e falava muito mais, que era uma entidade muito mais ativa. Ele era muito mais ativo. E o Pai Joaquim sempre foi muito mais... Ele ficava em segundo plano. Ele vinha e atuava mais nos passes, conversava menos. Depois eles trocaram os papéis. Tupinambá passou a vir menos, ele vem só nos trabalhos de puxada de médium, né, de desenvolvimento, trabalhos que precisam de mais movimentação. E o Pai Joaquim tomou a frente como mentor, como palestrante. Uhum. Foi quando o Ventania também fez isso. O Ventania, ele era muito mais atitude e muito mais quieto. Foi quando... É como se a minha mediunidade tivesse mudado a polaridade, ou ajustado, ou sei não. Eu não sei explicar, mas houve uma calibragem. Certo. E no momento tá bem legal. Então você percebe que a mediunidade fica, por dizer assim, uma junção entre, que vai facilitando entre o espírito e o encarnado, que com o passar do tempo fica simples essa conexão. É, eu senti que conforme eu fui evoluindo e melhorando como ser humano, uhum, as entidades foram se adaptando e melhorando até o seu discurso. Né? Uhum. É, eu acho que é o crescimento dos dois ao mesmo tempo. Ah, entendi, claro. Eles precisam, é como uma pessoa que toca violão, quanto mais afinado estiver, melhor o som. É bem isso. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua caridade de estar proporcionando do seu tempo para que possamos conversar com as entidades, viu? Tá bom, eu que agradeço. Gente. Satisfação. Tá bom, abraço. Tchau. Salve, salve. Salve. Salve, família. Salve. Salve todo o espeto velho da Angola. Salve. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Filho de Tu, bate tambor. Vai Joaquim, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Mané, bate tambor. Olha aí, mas bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Vai João, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Francisco, bate tambor. Vai Campina, bate tambor. Por que é que você não bate tambor lá na Angola e bata tambor? Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Benedito, bate tambor. Vai Joaquim, bate tambor. Vai Mané, bate tambor. Vai José, bate tambor. Olha aí, você tem que bater tambor lá na Angola e bata tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Anacleto, bate tambor. Vai João, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Camila, bate tambor. Vai Francisco, bate tambor. Eu só sei que você tem que bater tambor lá na Angola e bata tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola e bata tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Por que é que você não bate tambor lá na Angola e bata tambor? Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Você deve bater tambor na Angola, também você bata tambor.